para decolagem imediata? A decolagem mantém a perna contra o vento, 1000 pés, espera para cruzar o campo. Prezado decolagem, pista no 7, vento no 5, 0 grau, 08. Torre, está 3191, pode esperar pronto. Seu ponto de espera, está 3191. Mantendo, pode esperar. Oi, Salvador, bom dia. Papai, olha só, minha querida Alfa. Fala, tá. Rotatória. Desculpa. Confirme a aeronave? Papa e uniforme, X-ray Oscar Alpha. Mantenha o setor norte aguardando, se acerta. O 00 decolou ao 17, foi para 1500 pés, foi para a esquerda, e essa perna contra o vento e aguardando para gerar base. O 00. Ok. Curva à esquerda para a perna do vento, a 1.500 pés, o Olimpo 00. Mas o Golf decolou ao 1.8, curva à esquerda, mantém a perna contra o vento, com, espera com curvas à direita, agora não pode girar. O Lima do Golf. Está mantendo meu pé na contra o vento, aguardando para girar. Criador de baixo aí, gravou? Emativo, marcador externo, visual. Autorizado pouso pista no 0, vento no 50 grau 099, informo um Charlie 402, mantendo espera na perna contra o vento a 1000 pés, grave da força aérea, na perna do vento, mantendo 1500 pés, não vai interferir com seu pouso. 1.62 na Gol. Gente, é o 1.62. Só confirma o vento? 1.50 graus com 099. Gente, obrigado. Mas o Golf mantém a espera na perna contra o vento, com curvas à direita, aguardando para cruzar o campo. Positivo. Tendo curva pela direita, aguardando para cruzamento. O X-ray Alpha está mantendo para a mesma nova frente. Até o uniforme X-ray Oscar Alpha, está chamando? Confirme a altitude. Mantendo no meu pé. Ed, mantendo 1000 pés aguardando. Informo o PT da Força Aérea. Agora na perna do vento, mantendo 1000 pés. 1500 pés. O papai uniforme X-ray Oscar Alpha. Vamos manter aqui a rotatória aguardando. Para o Olimpo 00. O Olimpo 00 mantém espera no setor 1500 pés aguardando para girar base. Olimpo 00. Entendido, mantendo espera, está curvando a direita, no meio campo, espera do 07. Limas, o Lugol, autorizado na presente cruzamento do campo, mantendo 1000 pés, informe que tem a aeronave da Força Aérea, o P3, mantendo espera na perna 90 a 1500 pés. Agilizando, Limas, o Lugol. Pode ser, vai agilizando a sua cor, por 4000 pés, dentro do espaço da Força Aérea. P305, afirmam, autorizado bridge. Muito obrigado. Olimpo 00. 02, com solas 20, libere a direita, sai 121 decimal 1. Direita 21, voo no 162. Localizador de 1-0-3-2-0-0. Continente 200 completa a aproximação, torre no 8-9-5. 1-8, 9-5, 2-0-0. Afirmativo. Revisando então o uniforme X-Ray Oscar Alpha. O Lima Zulu Golf segue com todo o pedágio e chame o controle 1.9.8, mantendo 1.000 pés devido à nave da Força Aérea P3 a 1.500 pés no setor norte. Né? Segue todo o pedágio, mantendo 1.000 pés, chama o controle 1.9.8, está visual com o tráfego Lima Zulu Golf. Força Aérea, o Lima 00 informa o tráfego se afastando do setor nordeste, seguindo agora o litoral norte, a 1.000 pés, o Olímpio 00. O Xenem 2.00 estabilizado, ILS final da 1.0, trem baixa, cara. 2.00, QNH 1.0, no 8, continua a aproximação agora de instruções de pouso, o Xenem 2.00. 2.00, continua a aproximação, 1.0, 2.00. São Salvador, Salvador. Afastando 40 milhas na radial 035 e sobe para o 095. Lima Zulu Golf, liberação nível 095, mantém condições visuais. Sempre subindo para o 095, mantém condições visuais. Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, vai se afastando com 2 milhas, Salvador? 40 milhas. Agora ingressando no final longa da Onda Feta. Gente, continua a aproximação, reporte no, na rotatória. Agora 1.5. Se que você responde, não recebo o modo alfa nem tráfego. Gente, continua a aproximação, agora se de pouso, então uniforme ótica X-Ray Alpha. X-Ray Alpha. O XNM 200, autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 08 nós, informa o ultraleve aproximando para a pouso no 6, vai ser frequência de aproximação, aeronave da Força Aérea, na perna do vento, mantendo 1.500 pés, não vai ser frequência de aproximação. Autorizado pouso no zero, XNM 200. Xulei Alfa, Oscar Alfa, informa a aeronave da Força Aérea, o P3, mantendo espera, na perna do vento, 1.500 pés, pode usar o comete. Olimpo 00, forma o ultraleve, mantendo, se aproximando para pouso. E o pés não vai interferir com sua espera, o Olimpo 00. Gente, pode gerar a base, forma número 2, Olimpo. Negativo, tem uma sequência de pouso agora para 1.0, Olimpo, mantenha o setor norte, 1.500 pés. O Olimpo 00. Ok, está girando então novamente à direita agora, Olimpo 00, a 1.500 pés. Gente, apenas evite a final da 17 do Olimpo 00, mantendo espera na perna do vento da 1.0. Gente, então vai alongar a perna do vento, confia. Negativo, negativo. O senhor vai manter espera no setor norte, na perna do vento, sem interferir com a final da 17. Olimpo 00, mantendo a 1.500 pés. Agora compreendido, espera no setor norte, no 1.500 pés. Salvador, 3191. 3191, tem condições de decolar, fica autorizado? Afirmativo, já está dentro. A Lima está se preparando para o 3191. Alinhado. Fico em ano, pedindo aproximação, que negar no 09, agora estamos de pouso. Faz uma apresentação de pouso. O CLM 200, no solo 26, libera a direita, fora 1.21, agilizando o manobra. 2.1.1, ao vibrar minha 200. Uniforme, ótimo que o Alfa, confia em posição? Finalíssimo, pista no 7. Está autorizado o pouso, pista 1.7, dentro do 40 graus, 09 nós. Ótimo que o Alfa. É, que o Alfa. Oi, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, decolou aqui do batalhão de choque. Quando possível, a intenção é aproximar para pouso no Parque do Brejo. Gente, agora distante, mantém o setor, o Guardião 05 a 500 pés. Setor, Guardião 05. 3191, autorizado a decolagem de pistão no 0, vento no 40 graus com 09. Interno da 3191. Torre com 0.94, com 0.94. 0.94, mantém o ponto de espera da mantenha o ponto de espera do 9A. 09. Guardião 05, mantenha o setor norte da torre aguardando para prosseguir. Guardião 05. Já desponta no setor norte, aguardando para novas instruções. Guardião 05. Libere na base, eu acho que é 3-0. O 1561, autorizado pouso pistão no 0, vento 150 com 08. 0, pouso com 0. Guardião 05, tem condições de aproximar para pouso no Grécia e entre com a sinal do 10? Afirmo. Prossegue então, vento no 50 graus 08, QNH 10119, reposte na curta, o Guardião 05. 1019, reportará na curta, parte do GRS, interferência 10, Guardião 05. Salvador, muito bom dia, o gol no 373, final da 10, baixado de trabalho. 373, continua a aproximação, QNH 10119, vento no 60 graus 08 nós, aguardo o som de pouso, informo o helicóptero. Polícia Militar da Bahia pousando agora no Paticino, vai interferir com sua aproximação. E uma aeronave da Força Aérea, o P3, mantendo espera na perna 90.500, no 373. 32, gráficos aqui do que está livre, pouso 19, ou 373. Negativo, continua a aproximação agora de posição de pouso, no 373. Ah, positivo, bota. Torre Salvador, Guardião 05, curta final, parte do Grécia. Tente, Guardião 05, posta no solo controlado. Passará no solo controlado, parte do Grécia, Guardião 05. Pouso 373, autorizado, pouso pistão no 0, vento no 5, 0 graus com 099, no 373. 373. Ingressando na perna do vento, a linha foi 00. Tente manter a perna do vento, tem uma sequência, mas duas aeronaves, o Lico 00. Mantenha o setor, 1500 pés, aguarde para prosseguir. Tente espera então, a linha 00, aguardando para prosseguir. No 094, após a aeronave na curta, tem condições de alinhar e decolar, fica autorizado? Mantendo o 094. Da companhia, alinha e mantém-se preparando no 094. Desalinhando e mantendo o 094. Solas 3-1, libere a direita, fala 1-2-1, decimal 1. 2-1-1. Tempo 0-0. Autorizado regressar na perna do vento, prolongue a mesma, aguarde para girar a base. Ingresso na perna do vento, prolongue e aguarde para girar a base. Oi, Mari, para que fica na chegada Mari, mantenha nível 0-0, altímetro 0-0-2. Comando 094, prezado decolagem pistão no 0, vento 140 com 09. 094. Autorizado por outro pistão no zero, vento no 50 com 109. Autorizado, obrigado. 1094, Colosso 33, controle 1198, boa viagem. 198, boa no 094. Controle, gol no 094, decolado na Momo. Gol no 094, sublimando em nível 370, saída módulo. 370 na Momo, gol no 094. Para regresso de Salvador, utilizado por toda a rotatória, reporte para descida. Acione identificação, suba o 340, foi bridge. Solicita 360, da 3191, direto bridge. Autorizado 360, 3191. Autorizado 360. Vigilância, 360, autorizado bridge, gol no 285. Mas o Golf controle. Já está em descida? Não está com controle para a descida. Ativo. Para 2.510, altímetro 10.18. Afirmativo, desça para 2.010, altímetro 1.09, reporte estabilizado no localizador ILS, então azul 408. Para 2.019, reportaremos estabilizado no localizador ILS. Libra base, Olimpo 00. Obrigado, Libra base, Olimpo 00, reporte para final, Olimpo 00. Libra base, reporte para final, Olimpo 00. Chame Recife 125, 45, alternativa 1.285. 45, 2.085, 1.094. Lima do Lugolf, desça para 1.510, reporte rotatório de jogo, campo. 25 da 303. Ok, para o centro. Da 303, transfere 360. Da 303, acione identificação 360, vigilante. 360. Está confirmando a secundária do setor qualquer? Uno 3395 ou ainda Uno 3325. Tá ok, obrigado. Uno 1000 pés. Bolívar 00, faça esperar na perna do vento, com curvas à direita, aguardando para prosseguir, mantendo 1500 pés. Bolívar 00. Espera com curva direita no setor norte, Olimpo 00. Torre Salvador, muito bom dia, o azul 4082, estabilizado no ILS, baixado e checado. 4082, continue a aproximação, quem negar no 08, agora estão em repouso, 4082. Aguardando instrução de pouso, 1-0-1-8, 4-0-8-2. Limpo 00, mantém a espera no setor norte, evitando sobrevoo da final da 1-7, porque demora a nave já prosseguindo para pouso na 1-7. Limpo 00. Gente, espera no setor norte, sem cruzar na 1-7, 1-7. Mas o Golf chame torre no 895. Presidente da Força Aérea, mantendo espera na perna do vento a 1500 pés, 93 com sua aproximação. E uma aeronave prosseguindo para pouso no 17, o 10, 93 com sua aproximação. O quase 02. Autorizado pouso, pistão no 0, 140 graus, 099. 4082, gente, autorizado pouso na 10, visual com o tráfego na do vento da 10. Golf, com essa aproximação, reposte na curta da 1-7, tudo Golf. Na curta da 1-7, tudo Pode na curta, quem negar no 0 no 8. Na curta da visão com 4-0. Zero autorizado, ingressa na perna do vento, aguarde para girar a base. Aeronave da companhia pousar ali, mantém se preparando para 207. Autorizado pouso pistão no 7, vento no 40 com 10 nós, o Lima Zulugu. No solo 47, libere próxima direita, solo em 121, décima 1. Liberando a direita, solo 121, 121, solo. Perdão, 121, solo. Isso. Gol no 937, Brasília, 12425. Jacob é cheio de solo, em 12111. Pra 207, decola, pista no 0, vento no 40 graus, no 09. Autorizado, ingresso no 45, usa a frequência livre, do Lugo. Está presente na planilha, estamos para a descida, 220. Equipe 520 na planilha, descida para nível 050, altitude 10018. 050, autorizada na planilha, está 220. Tira a base e reposta na curta, o 800. Tirando a base e reposta curta, 00. Controle aí 1 no 2 1 no decimal. Questão 1 no 98, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde. 4207. Estado de Salvador, boa tarde. 4207, está azul. Cuidado bem isso aí. No 4207, estou bem, mantenha nível 3407, da EL, que é lá. 3407, abriu para o presente para o Adileno? Obrigado. Boa, identifique 360, vigilância. 2530. Só que é remetida, pistão no 0, vento no 50 graus, no 0 norte. O Olimpo 00, que é legal no 0 noite. Romeu Charlie, Romeu Eco, acione identificação 330, reporte para descida. Bono 285, chame Centro Brasília. 13, pois 12425, ok? 12425. Desça para 2.000 pés, autorizado ILS aqui, pistão na 0, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado. 2.000. Zero do QRMTO 52, voltar 1.500 pés, reporte na perna 200, da 1.0. Do QRMTO, curva à esquerda, reporta a perna 200, 1.000. Aguarde a ordenação. você pode tirar ingresso. É pro US Alpha. Essa é a posta ali pronta. Quatro dois zero sete autorizado, vou abrir. Sete vindo no tipo zero graus como zero nós. Força aérea quase para girar a base, aeronave agora decolando da cabeceira 17. Tornamento 00 vai dar na perna 200, aguardando para girar a base. A aeronave chegou? Você pode para ingresso, voo novembro. Chama 25, na alternativa na 33A. Zero autorizado, gira a base, poste na final. Tá livre a base, poste na final, zero zero. Boa tarde, azul 4207, acione identificação, supor 340, vigilante. Acione identificação. Nível 080 na proa de Mari, para chegar na Mari, reposta para. Salvador, boa tarde, é o Papa Uniforme, que é o Papa Uniforme. Papa Uniforme. Decolando. Curvando à direita para ingresso no Axé. Confio chamando o centro. Vai cruzar a Farol da Barra. Ei, Oscar Alfa, acione o código 0135, cheque seu transponder. Ok, estacionado. Tente Olímpico 00, vento no 50 graus no 0 longe. Estabilizado no ILA7-Ray, o trip 5220. Trip 5220, completa aproximação, chave 21895. 1895, chamaral 5220. Solta 1500 pés, curva à esquerda, ingresso na perna do vento do 10. Sobe para 1500, perna do vento da pista 10 com curva à esquerda. Professor Lavem, condições de decolagem imediato? Decolagem imediato, vento D1 no 60 graus, 10 nós, é tudo no modelo. Voador é o trip 5220. Chegou 220, continua a aproximação, QNH1 no 018. Toma aeronave agora, decolando 17, agora estamos de pouso, o 5220. Afirmativa, corta lá que tem de pouso baixado, da Lazul 5220. Pensa na nave agora da companhia, já passamos externo, 549 já vai distante, mantém o ponto externo. Passou externo, baixou e travou 5220. Pico do E20, utilizado pouso pistão no zero, vindo no 50 graus com 09 nós. Forma aeronave da Força Aérea na perna do vento da 10. Ciente, livre pouso 5220. Azul 4207, a sua identificação, suba nível de voo 340. Aguarde, Azul 4207. Papa Romeu Bravo Tango Serra, sem identificação, mantém nível de voo 240. Certo, mantém nível de voo. 00. Entendido, então, espera com curva direita. Temativo. Identificação autorizada a chegar na área e descer nível 050, altímetro 109. Controle Salvador, recusou no 90, decolou na sua escuta. Após Veracruz, vai para qual localidade? Após Veracruz. Não, vamos permanecer em Veracruz. Entre reporte no farol da barra. Perna base, chama final com trem baixo travado. Autorizado girar base, chama final baixo travado. Tá certo. Boa tarde, Gol no 472. Oceano identificação, mantém nível de voo 390. 19. Sério, bom dia, 490. Boa tarde, 4903. Decolou, visual, poderia curvar direita para o Judeão? 4903, subir, mantém nível 340, direto Leda, Vila. Direita Leda, 4903. Gente, autorizado toque remetida, pista 10, 140 graus, 099. Eu limpo 00. 4207, suba o nível de voo 380. Afirmativo. Seu Oscar Alfa, frequência livre para a autoconfirmação, na trafeição do controle da setora reportar. Para 4010, altímetro 1098. Autorizado a linha é manter pistão no zero, tá 3895. Olimpo 00, tocou RMT 04. Curva esquerda, perna do vento, pistão no zero. Altitude de 1500 pés, chama pronto para girar base. Curvando à esquerda, perna do vento no 1500, chama pronto para girar base. Olimpo 00. Curva 08. Confirme a possibilidade do Olimpo 00 passar a escuta do controle e realizar uma final de LS para pouso final. Sim, um momento para coordenação com o controle. Fernando, obrigado. .6305, chame o Centro Brasília agora na frequência 124.25, alterne no 26.55. 119.8. Controle 1198, Olimpo 00. Sam 3895, autorizado decolar 140 graus 099. Decolar, 3895. Autorizado para o Edduna. Ele é fixei pistão no zero, reporte estabilizado. Para o 1018, vai regressar pelos corredores. 52, controle. 0-0, estava em circuito de trânsito, você precisa de detonação para ingressar na, para ingressar no final do IBM. Tá 3895, decolou 07, controle 1.9.8. 098, boa. Quanto é o ponto de espera, gol no 556? Okay. 00, a 3.000 pés, na pro de Pelô, chegada bom. 00, também para 3.000, Pelô, chegada bom. 1.90 para 3.2.6. Tá 3216, desça para 3.000 pés, altímetro 1018. Afirmativo, está livre. Entro no 52, se eu quero aproximar visual, encontro para 5. noite, rua 027. Salvador, até 389. A 389, tem problema nível 340, saída da Elfa. Subindo ao 4903, a sua identificação, suba a nível de voo 340. Da 3191 no chame Brasília agora, frequência 124, decimal 25, oferta no 26, decimal 55. Vai entregar. Passando 20 km, depois 1 a 3, 1 a 2, 1 a 9, 1 a 8. boa tarde, o Papa Tango Vitor, Kilo Delta na Momo. Papa Tango Vitor, Kilo Delta, eu queria manter aqui 2060, você está com o Kilo. Está ali da região, a gente prendeu. Aqui, ele está ali. Sessão 060, Vitor, Kilo Delta. 340 pro Edibri. Corinto 00, autorizado. 160, 0 grau, 0 grau.